me escuta? Qual o nome dessa localidade, Serra Novembro, Eco Mike? Gata Morta, do aeroporto de Recife. Ok, obrigado. Decolado ao 52, chame controle, 11935, bom dia. Quem chamará 11935, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Serra, decola da 17, perfil Coral. Aqui acho que a Grupo Serra está na saída Coral, qual é o código que está alocado? 5-1-5-1-17. Tá, ok. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a mexer no primeiro dígito, pois eu estou recebendo 6-1-1-7. Gente, confirme agora. Correto. Então pronto para o táxi Lima Zulgolf. Autorizado, reporte para ingressar na pista Lima Zulgolf. 1-7. Continua a mesma coisa, vamos continuar tentando. Whisky Golf Oscar, chame o centro de controle de área 12685. Muito bem, Oscar Golf Serra, agora o senhor conseguiu achar o dígito 5 no seu equipamento de bordo. Ciente, aqui nós estamos com o 4. Ok, ciente. Confirme se está livre da restrição para o Oscar Golf Serra. Positivo, capitão. É subir para o nível 080, voar para Coral, seu voo de Salvador para Ilhéus. Confere? Afirmativo. Whisky Fox Lima. Prossiga, com. Chame o centro de controle de área 1288. 288, chamarei. Obrigado, amigo. Bom dia. Yeah. Você? Prossiga. Está com realmente com problema esse seu equipamento. Estou recebendo agora 4-1-1-7. E agora? Oscar Golf Serra agora passa a receber o transponder normal, normal Alpha Charlie, o 5-1-7. Gente, grato, Oscar Golf Serra. Aqui também agora nós estamos com o 5-1-1-7. Bom, na verdade? Para o... para a torre. Tudo decolagem, o vento é variável com 4 nós, Lima Zulu Golf, pista massagem. Lima Zulu Golf decolou ao 57, chame o controle, frequência 119.35, um bom dia. Bom dia, 119.35. Bom dia, Papatango, Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, controle. Decolada 17, perfil Conde 090, na sua escuta. Luciente, está em contato o radar. Golf, podia confirmar nível solicitado, senhor? Gente, aguarde para a cópia, o Milton Golf. Centro de controle de área 12685. Fala 2685, Vitor, Cena Delta. Bom dia. Bom dia. Gente. Capitão Golf para cópia. Milton Golf, autorizado para Serra Bravo, Charlie Papá, nível 100, saída Coral, após direto, decolada 17 com curva direita, controle 19.35, transponder 5141. Golf correto, podia confirmar 4 que se encontra com seus abortos. Matan Golf para acionamento táxi, chame torre 1 no 8, 7 no 6. Então, qual é a velocidade de cruzeiro? Guete Serratão, Salvador. Quanto? Qual é a velocidade de cruzeiro? De casa, Roberto. Velocidade de cruzeiro, a velocidade que vai manter no nível 090 para Aracaju. 60. Não entendi. 160. 607. Lima Zulu Golfo, qual será a velocidade de cruzeiro? 175. Suba para o nível 070. É, Lima Zulu Golf 070. tenho Golf livre táxi, é ponto para ingresso, pista no 7. Fox, bom dia, confirmando nível 080 pra Serra, 90 Delta Hotel. Deixa eu confirmar a diária da Delta. Golf autorizado a alinhar e decolar da pista 17. O vento é de 120 graus com 5 nós, o Milton Golf. Bom dia, tá 3 anos, 7 anos. Tá 3 anos, 7 anos, bom dia. Nível 340 pra Guarulhos, aguarde copo. 9, solo, prossiga. Aproxima-se de Coral, vamos encerrar o serviço radar, vai chamar agora em Leal, frequência 120, décima única. O plano, confirma o horário cardeal 79. 119, decimal 35, bom voo. 119, 35, grato, bom dia. Controle, Salvador, Papatango, Romeu, Tango Golf. Romeu, Tango Golf, controle. Decolado da ONU 7, saída Coral, destino Serra Brava, Charlie Papá. Sim, saída Coral, qual o código está alocado? Está 5142. Que seu código é final 41, viu? 5141. Romeu Tango Fox para Copa. Eu tenho fogo autorizado para Serra November Delta Hotel, nível 085, correção correta disponível. Saída corredor forte, decola da 17, com curva à esquerda, controle 19.35, transfonda 5146. Fox correto, confirme. Pato que se encontra, pessoas a bordo. Pato 3, passando a bordo. Da presente está autorizado a sessão para o 1 até, senhor? Primitivo. Saída Coral, suco nível 100. Dato, saída Coral e a sessão para o nível 100. É que o Serra Tango está passando Conde, serviço saudável terminado, chama Aracaju, frequência 1203. É que o Serra Tango. Conde 3171 para Copa. Vai chegar. Correção, então 3171 confirmando. Decolará após os 3-0 ou decolará a pista no 7? Após os 3-0. Está 3171, autorizado Guarulhos, nível 340, Clubber, Whisky 50. Decola da 10 com curva à direita, saída da transição de Neco. Controle 119.35, transponder 5164. 340 foi autorizado, 10 direita, da El Diné, Ampurisco 50, 1935, 5164. Está 3171 correto, aponta para push, reacionamento. Bota lá. Cajó 79, prossiga só. Eu não foi coordenado com a gente, confirme o horário do plano, cardeal 79. Que 9:30, é, confirme se também tem o cardeal 50 no pátio. Não copia, poderia repetir? Coordenação cardeal 79. Controle de Mazologo, está autorizado a atender o 090 ou não? O negativo, mantenha o 070. Eu modifiquei o seu nível para 070, 90 está ocupado. autorizado o táxi via PAT 3 e PAT principal reporte na Lima. Noite 97.